Verdade, é o som de Mary J. Blind. Sabe que a saudade é mais bruto dos homens invade. Fechado no meu quarto, o som bate no rádio. Erika Badu pintando o quadro fantástico. Eu piro, lembro da menina deitada, que coisa linda. Nos seus olhos eu sinto a pura sintonia. Royal família sem nenhuma senhorita. Minha família só Dom Juan na estica vem. Minha menina dança comigo na pista. Divertimento, vem junto parte a parte na batida. Com a mão na sua cintura, adrenalina pura. No seu perfume Dolce Gabbana, minha blusa. Pele lisa escura, no sofá escultura. Usando marca do biquíni, mini blusa e saia curta. Desenrolo na ideia, um copo de amarula. Se tiver sorte, minha noite vira a sua. Tu quer mais de mim, é você pra mim. Minha rainha, divido a alegria de estar na sua companhia pura. Cristalina, melhor amiga, me ilumina no caminho sofrido que eu passei na minha vida. E pronto, no seu cabelo a mesma cor do ouro, melhor do tesouro. Ficar contigo é meu sonho, eu juro. História sonora brilha no subúrbio, onde encontro inspiração. Consigo dizer tudo que eu sinto. Um bruto raramente sente isso. Repito, no rap eu busco o estilo antigo. Bandido, prefiro Dom Juan no mito. Já que tu declaro respeito ao compromisso de ter com você. O prazer não há o que dizer. Toca meu telefone, eu penso que é você. Um bom vinho dividir, te abraçar, te ver sorrir. Contigo poder sair e dizer, menina.